Todo-Poderoso que abre caminho para o meu povo passar. Eu sou o quarto homem que Nabucodonosor pôde contemplar. Eu sou a mão misteriosa que escreveu na parede Menetequel e Passe. Eu sou o que sou, o Deus Criador, Deus forte e poderoso. Eu sou general de guerra, eu sou e o Todo-Poderoso. Eu sou tremendo na guerra, forte como um trovão e o Todo-Poderoso. Eu sou general de guerra, eu sou tremendo na guerra, forte como um trovão. Sou aquele que livrei a Daniel na cova dos leões. Sou aquele que pego um vaso quebrado e faço um vaso novo em minhas mãos. Sou a coluna de fogo que guiei o meu povo lá no deserto. Eu sou o que sou, o Deus Criador, Deus forte e poderoso. Eu sou general de guerra, eu sou e o Todo-Poderoso. Eu sou tremendo na guerra, forte como um trovão e o Todo-Poderoso. Eu sou general de guerra, eu sou tremendo na guerra, forte como um trovão. Mas as águas estão a se agitar e o varão do movimento está neste lugar. Mas as águas estão a se agitar e o varão do movimento está neste lugar. Mergulhe nessas águas que você vai ver, o varão do movimento vai abençoar você. E nessas águas você descerá, e nessas águas você mergulhará. Mergulhe nessas águas que você vai ver, o varão do movimento vai abençoar você. E nessas águas você descerá, e nessas águas você mergulhará. A ordem é pra marchar, a ordem é pra marchar, a ordem é pra marchar. Irmão, marcha pastor, marcha igreja do Senhor, marcha irmão, marcha pastor, marcha igreja do Senhor. A ordem é pra marchar, a ordem é pra marchar, a ordem é pra marchar e não pra recuar. A ordem é pra marchar, a ordem é pra marchar, a ordem é pra marchar e não pra recuar. Tampado não recebe poder, tira a tampa pra Deus te encher. Vaso tampado não recebe poder, tira a tampa pra Deus te encher. Se você pedir, Ele vai te dar. Se você bater, a porta vai se abrir. Se você descer, Ele vai encher. Cheira um vaso de fogo e poder. Vaso tampado não recebe poder, tira a tampa pra Deus te encher. Vaso tampado não recebe poder, tira a tampa pra Deus te encher. Se você receba aí.